aqui, ó, dos assassinos. Olha lá, atirou no menino lá, o assassino. Olha lá, o vagabundo lá, ó. É as autoridades que aumentam as estatísticas. Não acredito que o crime mata mais do que a polícia. Eles têm o passe livre pra matar e não dá nada. Aval de colarinho branco, tudo é mais da preboizada. Só seleciona algum caso, só na base da tortura. E se não arruma nada, te manda pra sepultura. A barreta calça live, somos o alvo perfeito. Por estrago colocar, né? Medalha no seu peito. Tá de brincadeira, sempre a mesma perguntinha. Sabe que ele é na rua de baixo ou na rua de cima. Sem forjar, sem agredir, vocês todos são um fracasso. Aí nem me liga pra fazer o seu trabalho. Para os inocentes que vai pra reconhecimento. A vítima é acelerada pra falar que é ele mesmo. Falam que são treinados pra proteger o cidadão. Só se for a parte rica, porque o pobre não. Comigo essa não cola aí, essa nem convém. Porque ex-presidiário não é cidadão do bem. Sem ordem judicial eles embicam no barraco. Na mansão de colarinho, bate palma e dá o mandado. No Brasil, tio, é guerra declarada. Estado assassino, rata sana, chifada. No Brasil, é guerra declarada. Pique pega, corre, pois a polícia mata. No Brasil, tio, é guerra declarada. Estado assassino, rata sana, chifada. No Brasil, é guerra declarada. Pique esconde, esconde, pois a polícia mata. Seus vagabundos, reduzida. Vagabundos, isso que é policial preparado. Já atirou uma criança, seu louco. Os pilantras, é ele que é o pilantra. Ratazana do estado, poucos fadados, sociedade vive com medo desses cu arrombado. E continua a guerra desde a formação da brigada pra proteger o peito dos ricos que foi criada a farda. Estado burguês, capitalista e covarde, violento, brutal, impetuoso e selvagem. E segue a saga e sobe o gás e desce a lágrima pra sua favela jaz. Hoje é genocídio na mira, pobre e preto, carne, piscina, sangue em vielas, becos e guetos. E nós favela ainda paga um preço que não é nosso. No Brasil, 5 mil por ano são mortos. Estado assassino, eu vivo minhas palavras e faço dos versos do rap a minha arma. Metal, tanto quanto suas armas de fogo. Caes de alvo crítico, só se cala morto. No Brasil, tio, é guerra declarada. Estado assassino, rata sana, chifada. No Brasil, é guerra declarada. Pique pega, corre, pois a polícia mata. No Brasil, tio, é guerra declarada. Estado assassino, rata sana, chifada. No Brasil, é guerra declarada, pica, esconde, esconde, pois a polícia mata. Depois vem pra minha casa. Depois vem pra minha casa, moleque errado. Moleque errado. Vai. Isso que é policial, que é policial estudou pra isso. Atirou na porta da minha casa. Minha filha dentro de casa, o policial atirando. Isso que a polícia estudou pra isso, policial. Atirou no menino? Menino sem fazer nada, ele atirou. Ele atirou, ele tá lá. Olha como que ele é a situação dele, gente. Mas, tá é drogado.